mais uma, de mais uma. Diz. Eu tô comendo água com os meus amigos e vem nem desconfia porque vim pra cá. Tô num bar, tô num bar, tô num bar, tô num bar, bebendo pra chorar. Oh, bora beber que amar tá difícil. O negócio agora ficou sério. Sabe, canta, vem. Garrafa de uísque quase pelo meio, o coração vazio e o copo cheio. Bebendo é que eu assumo quanto eu sou chorão, mas pra ela eu sou durão. Verdade é que eu sou super-herói vencido. Ao ver ela beijando seu novo marido, por fora eu faço cara de passe e nem ligo. Por dentro eu sou criança que perdeu. Oh, oh, oh, oh. Eu tô comendo água com os meus amigos e ver nem desconfia porque vim pra cá. Vou num bar, vou num bar, vou num bar, vou num bar, pensando nela. O bar é meu refúgio, meu esconderijo. Ninguém reclama se eu chorar de soluçar. Vou num bar, vou num bar, vou num bar, vou num bar, bebendo pra chorar. Alô, meu parceiro Leno Batata Palha, vamos tomar todas, menino. Assim, ó. Garrafa de uísque quase pelo meio, bebendo é que eu assumo quanto eu sou chorão, mas pra eu sou durão. Verdade é que eu sou super-herói vencido. Ao ver ela beijando seu novo marido, por fora eu faço cara de passe e nem ligo. Por dentro eu sou criança que perdeu o bico. Oh, oh, oh. É de vocês agora. Eu tô comendo água com os meus amigos, que vê nem desconfia porque vim pra cá. Tô num bar, pensando, pensando, pensando, como é que é? O bar é meu refúgio, meu esconderijo. Tô num bar, bebendo pra chorar. O bar é meu refúgio, meu esconderijo. Ninguém reclama se eu chorar de soluçar. Tô num bar, tô num bar, tô num bar, tô num bar, pra chorar. Vamos de mais sucesso.